Escola da EL 5500. Azul 4463, contato radar, mantenha 180, saída da EL. 180 da EL, 4463. Gente, aguarde instruções, 406. Autorizado, mantenha na ótica, o 406. Liberar autorizado, pouso pista no 7, vento 1-0-0 graus, no 4-9. Livre pouso no 7, Indiana Numeral. Que desça para nível de voo 070, ajuste no 012, reduza a velocidade para 250 nós, número 4, na aproximação. Tem condições de decolar sem ingresso na pista no 7? Vento 125, décima 1, alterna 133, décima 95. 3, 3, 5, 6, 2, 3. Bom, no 328, bom dia. Chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 012. 32050, chegada a Mari. Gol no 328, vetoração para a final do procedimento LS, mantenha a proa 060, reporte de versão. Proa 060, sim, 328, reporte estabilizado, detonação para final do procedimento ali. Ok, então já está na proa. Estabilizando final, anunciado. Então, 3283. Então, 3283, completo final do procedimento ali. Chame torre na frequência 118 desse manso. 3295, pegando. November Alpha no solo 03, autorizado back-track report, pista livre. Guardião 06, confirme o tempo de voo. Essa aqui aproximadamente uns 10 minutinhos, só para verificação de uma área de vazão. Sente. Apagando 9M Yankee Mike, mantenha as condições visuais no 1500 pés, ajuste no 012, reporte através de Paris. Sou 4463, chama centro Recife na frequência 125 décima 1, alterna 133 décima 95. 251-3395, azul 4463, boa. Boa tarde, F-7-2-1, passa na 9-0 até 1-7-0, passa na 9-0. Web 6721, chegada Mari, desça para nível de voo 060, ajuste no 092. Mari 060, né? Felizão. Boa tarde, eu vou 2060, tem informação no meio, eu estou precisando para a Aracaju. Salvador? E amor, Salvador, voo 1806. Autorização para Aracaju, tem informação no meio, deportão 62. Boa Negativo, 906, já temos aprovação do nível 230 para Aracaju, novembro em curso confere, altímetro 1012. O portão 612, pronto para copiar? Pronto, para copiar. Correto então, aprovado Salvador, Aracaju, nível de voo 230. Decolagem pista 10, a curva pela esquerda, compra o perfil da subida Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. Controle 1, 19.8, 1.8, 9.5, o código transponder 5412. Bravo, que Luiz. Como nível 320, posição 230, escola da pista, né? Curva pela esquerda, com pequena Puca, Jamo, Aracaju. Controle 28, a torre 28, posição controle 198. 2, 2, 9, 5, 4, 1, 2, 1, 8, 0. Já subida é Puca, papai uniforme de Tchali Alfa, estendendo a Puca até Jamo, Juliette Alfa, Mike Oscar, após Aracaju. Puca, Jamo. Portão 62, chame pronto, tá bom? Porta pronta. Tango Bravo, que Luiz, que mantém as condições visuais de 9.500 pés, ajuste na 012, corredor Vera Cruz, reporte através de Paris, esteja atento a tráfego 11 horas, 4 milhas, papá 28 Alfa, mantendo o corredor Vera Cruz no 1.500 pés. A venda Oscar Romeo, livre de... Tá 3283, no solo, ao 07, libera direita, via eco, solo 1, 2, 1, 2, 9. 10, Ana Brea. 3320, Galeão. Reduz a velocidade para 250 nós. Número 7 na aproximada. Ela de 0612, está recebendo o meu na patrona na ponta. Levou o tanto 3283, muito boa tarde. 3283, boa tarde. Táxi autorizado Alfa Juliet, o Tatio 1, portão 03. Alfa Juliet, Tatio 1 3, sente o tanto 3283. Titan 3193, autorizado Galeão, nível de voo 380, via Pozulu 10, restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem é 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés ou terceira milha, após a curva pela direita. Subida da Euleda, após Leda direto bridge, onde intercepta a rota conforme o plano. O controle 1.9.8, tô 1.8. Decimal 95, acione 5415, 5415 no transporte. 3103, autorizado o Galeão, nível 380, Pozulu 10, após segue o plano de voo. Decola 10, mantém por 2.000 pés de terceira milha, então curva direita da El, Leda, Bridge, intercepta via prevista. Controle 1908, torre 1895, transponder 5415, tanto 3193. 5415, portão 01, chame pronto, tá 393. Chamará pronto, tá 393, por enquanto, obrigado. Posso abrir? 2012, repórter, eu vou 32. De 6721, reduz a velocidade para 230 nós, tráfego que o precede, mesmo rumo, 7 milhas, Boeing 737-800, mantendo 260 de graus. Reduzindo 21 para 230. Leve 26721, desça para 3 mil pés, ajuste na 0 no 2. Serão 2, 3 mil, né? 721. Gol no 697, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 2. Para 4 mil, então ajuste no gol no 0 no 2, o gol no 697. Gol no 924, desça para nível de voo 050. Para o 050, no 924. Apatango 9 mil, Yankee Mike, voo e rotatório, reporte visual com campo. Papatango Bravo, que Luiz, que foi rotatório, reporte visual para o campo. Gol no 697, reduz a velocidade para 230 nós, número 3 na próxima. 230, então, reduzindo o 697. Chamou pro Puxa, qualquer? Afirmos, no... Sim, irmão, tá 289, só pra Puxa, Postão 9, reporte pronto inicial, táxi azul 489. Bora para o táxi. A VB Oscar Romeu, sim. Frequência livre. Salvador, gol 9754, gol 9754, chega da mar e desça para nível de voo 070, ajuste no 0 no 2. Gol 9012, descendo até o 070. Web 6721, reduz a velocidade para 1709. Gol 970, a gente pode interceptar o Lucas Urbano para 040 para ele dar uma formação? Autorizado. Obrigado. Gol 9754, reduz a velocidade para 230 nós, número 612 na aproximação. 230, gol 9724, detonação para sequenciamento, curva esquerda, proa 090, imitado pelo QD Mike 080 do NDB de Simbra. Confirmando, esquerda, proa 090. 090, afirmativo. Imitado pela 080. O Guardião 06. De imediato, autorizado o cruzamento da 1-0, reporte no solo controlado do Grel, vento 1-0-0 graus, 1-3-0. Ciente, Guardião, entendeu que está autorizado o cruzamento da 1-0, direto para o Grel. 1-3-2-8, chame torre na frequência 1-1-8-95. 1-3-2-8, continue a aproximação, aguardando instruções para vocês. Caso receba tráfego 500 pés, efetuando o cruzamento da, do eixo, não irá interferir com a aproximação. Ok, acompanhe de esquerda, aguardando a autorização de pouso. Gol 322. Um Índia, no ponto de espera, põe 118, decimal 95, ajuste no 012. Passo 1 Índia, ponto 0295, decimal 018, decimal 95. A 118, decimal 95, 90 milhões de mais, graças. Gol no 697, reduz a velocidade para 1709, Detonação para sequenciamento, mantenha presente PRO limitado pelo localizador. Positivo, então reduzindo para 1909 e vamos manter a PRO limitada pelo localizador, no 697. November Yankee Mike atualizado, final do 97, após 3 milhas fora. Passará 3 milhas fora, November Yankee Mike. Dona 328, livre pouso, piscina 0, vento 1 a 00 graus, no 3 mais. Livre pouso na 10, boa, 328. A baixada é travada? Afirmo. Mobilizado, avistando a mensagem do João. Tem com 14, reporte no solo controlado, guardião 06. Reportará no solo controlado, guardião 06. Estabilizado, mensagem do João. Confirma o controle? Web 6721 estabilizado. Web 6721, complete final do procedimento TDS, emissor na frequência 118.9. Tá, obrigado. Gol 1924, reduz a velocidade para 1909, assuma a navegação, vai na proa de Duna, desça para 3.000 pés, ajuste no 092. 1902, proa de Duna, desce para 3.000, 1697, desça para 2.000 pés, ajuste no 092, autorizado e assumir a navegação na proa de Duna, reforço estabilizado. Positivo, então, descendo para 2.000, ajuste no 092, autorizar procedimento, modo Duna, 1697. 6141, vetoração para sequenciamento, curva direita, PRO 240, limitado pelo QD Mike 120 ZNDB de Simbra, desça para 4.000 pés, ajuste no 092. 240, limite ao 120 de Simbra, descendo para 4.012, o número passou. Guardião 06, controlou? Tá. Curta final da 17, o November Yankee Mike. Diz que façam 360 pela esquerda. Atualizado, pouso 17, November Yankee Mike. Você passou, está? 1328, no solo 17, vera direita, solo 1219. 1219, igual 1328. 3193, considera sua equipe de sala após a passagem do Bang da Azul, sua retaguarda está livre, reporta para táxi. Após o Azul, aciona, reporta táxi, 190, 3193. Paulo Salvador, boa tarde, o Xané 6254, ciente da November, autorização para Santos Dumont, Rio de Janeiro. Xané 6254, informação com o CEA Oscar, autorizado para o Santos Dumont, nível 360, via Pirzulu 10. Decola da pista 1-0, com primeira curva direita, saída da Leda, após voa direto bridge, onde recebe a Pizulu 1-0, fez map e sai conforme a rota do plano. Aciona 5420, controle 119.8, o Xané 6254. Ok, gente da Oscar, nível autorizado 360, via Pizulu 1-0, decola da 10, curva direita, da Leda e bridge. Transponder 5420, controle 119.8, Oxana 6254. 6254, correto? Pode colocar para Bush, Oxana 6254. Xana 6254. Fala, Salvador, boa tarde, Bono 3228, Tevrona 5. Bono 328, táxi via Alfa e Patins da Juliette. Alfa da Juliette, gol 1328. Frequência 118.95. Salvador, é o gol 1806, para presidente do treinamento, portão 612. Travado o gol no 697. Gol no 697, complete final do procedimento LS, emissor na frequência 118.95. 18.95, obrigado. Informa o provável 360, terceira milha. Tu vai manter antes da Juliette, pela entrevista 04. Antes da Juliette, serviço 04, gol na 322. Para nível de voo 050, ajuste no 092. 050, ajuste no 02. Salvador, muito boa tarde, gol no 697, baixar travado, um X-Ray, pista 10. Objeto 6721, no solo 09, libere direita, solo 121.9. Direita 121.9, 7.21. Voo 1697. Continue aproximação, aguardando instruções para o pouso. Quem negar, marca 1012. 1012, dá. Informe baixada travada no 697. Já baixei para você, Lito. Autorizado o pouso, então, vento 1900 graus, 159, gol 1697. Autorizado o pouso, pista 0, gol 1697, baixada travada. 6141 no curva esquerda, proa 200, limitado pelo localizador. 200, limite ao lote, 161 no passando. Processo de radiota de leste até o parafuso na 35, passando parte do próximo. Aporte no farol de Tapão, novembro, acho que é o meu. Reportará para o farol de Tapão. 295, obrigado. Gol 9754, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, reporte estabilizado. 2012, reportará, gol 754. Tonei 6141, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 2. 3.012.61, aguarda não. 4089, tem condições após o gol de decolagem imediato, se possível. Tio, azul 4089, mantenha ponto de espera da piscina 0. Vai manter o ponto de espera, 4089. Salvador, gol 1924, boa tarde. Boa tarde, gol 1924, continue a aproximação, aguardando instruções para o pouso, que negar marca 1012, reporte baixado travado. Afirmativo, vou estar baixado checado. Itapuã, apenas 5 pés, para 35, 35, 90, vai ser. 2230, informação curta é Oscar, agora de cópia. Fazendo ponto. Afirmativo. Vento 1900 graus, 149 autorizado. Pouso parado sobre a cabeceira 35. Acelerado na final, acelerado na final. 3193, ao solo. Prossiga solo, está 3193. 193, estimado para táxi. Está pronto para táxi. O 89, 95 a bordo, 404, alternativa Campinas. Tive a Patiúna, Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8, versão 95, ajuste no 0-1-2, então 3-1-9-3. Tchê, 1-8-9-5, ponto de espera, 1-0-1-2, 3-1-9-3. 1-3-2-8, observando a passagem do Airbus da Santa, autorizado em ingresso a Juliette para o gate 04. Juliette 04, gol 1-3-2-8. Livrou, gol 1-6-9-7, bom dia. 1-6-9-7, bom dia, táxi de Alfa, mantenha-nos a Juliette. Desculpa, não compreendi, senhora. Taxi via Alfa, vai mantendo a Juliette, o gol no 697. Via Alfa e mantendo a Juliette, gol no 697. 7, o EP. 96721, observando o gol à frente, está autorizado em direção Juliette para 02. 7, 02. 2000, está estabilizando o lock no 90. É hora 4 anos de depois. Bom, 754 estabilizado. 1754, compete final do procedimento LS, M torre na frequência 1188-95. Torre 1-1895, até mais. Sané 6141, no tráfego que o precede, posição Duna, 5 milhas, mantém 1-8-0 de ground speed. 6141, ataque com 139, né? Seguinte. Sem problema. Ok, então aproxime direto para Papá, agilizando a liberação, novembro, Oscar Romeu. Chame pista livre, vento 100 graus com 14 nós. 806, autorizado táxi via Patium, Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-2, atenção ao tráfego da web, que vai partir no 02. Gol 1806. Gente, está autorizado, pátio índio, ponto de espera da 10, torre 1895, visual com web, gol 1806. Está ali na batalha? Bravo Kilo Whisky, continua aproximação para 17, aguarde a liberação. Helicóptero aqui vindo pela 35, já aproximando, vai liberar ali na Papá. E aguarde só a liberação da pista. Os aeronaves da companhia passar à frente, utilizado em direção Juliette para o 612, Gol 1697. Sente após a aeronave da companhia, segue para o 612, Gol 1697. Então 3216, proscópio. Centena 14 nós. Livre decolagem, 409. Bravo que Luiz, livre pouso, vento uma centena, 14 nós, pista 17. 2-4, táxi civil, só reporte ainda, Juliette. Utilizado Alfa, reportando da Juliette, gol 924. Então 3216, proscópio. Positivo, tá pronto, 3216, prossiga. 3216, autorizado para Fortaleza, nível 370, via Trizulu 19. Decola da 10 com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frutti. Aciona 5426, controle 119, decimal 8, TAM 3216. Autorizado ao TAM 3216, nível 370, Fortaleza. Decola da 10, primeira curva à esquerda, Momo, Frutti. Intercepta Trizulu 19, voa Papa, depois Abucô e destino. 5-4-2-1 no controle, 19-8 no controle, Sotera Politana, 3-2-1-6. Então, 3-2-1-6, cotejamento correto, pede quando pronto. A torre. Prossiga. Cheque trem, livre pouso, uma centena, 15 nós. Trem checado, livre pouso, 90, vamos 754. Azul 4089, vinculado aos 2-6, controle, 19-8, bom dia. 198, boa. Controle, Salvador, bom dia. Azul 4089, decolou na sua escuta, Hotel, Leder. Aeronave da companhia que vai parquear no 612. Está livre o ingresso para o gate 10, gol 1924. Gente, vai pro gate 10, gol 1924. 2600 Nadel, 4089 Azul. 1600, desça para 2000 pés, ajustão 012, autorizado o sinal de procedimento LS, após se apresentar. Bota lá. Anel 6141, completo o sinal de procedimento LS, emitor na frequência 118.95. 295, obrigado. Salvador, é o Anel 6141-2000, localização. Na 6141, continua a aproximação, reporte no externo, controle baixado de trabalho, que negar, marca 1012. 1012, separado. Olha, seria possível pro Azul da presente Vadael? Azul 4089, autorizado a ela. Afirmativo. Saída Água, Elefa, após o direto Vitória da Conquista. Aciona 5427, controle 119, decimal 8, para série 2230. Dado 8, conquista da colada 10, curva aqui. Cabo, Elefa. Depois o Elefa transforma 5427 e o controle 1928. 2230, após Elefa, vou direto o boot, direto conforme a rota, para série 2230. Oscar Bravo, Delta, Uniforme Delta, Obdude, passaria 2230. Ok, após a Lepa, voa Obdude, passaria 2230. A Elka está ficando pronto, passaria 2230. Boa, Graça. Está no passo travado, 6149. Aproximação, aguardando a pista livre, o Xenemia 1-4-1. 1-7-5-4, solo 2-2, libere direita, solo 1-2-1-2-9. 1-2-1-9, até já. Solo Salvador, boa tarde, 1-7-5-4. Uno 754, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 754. É 1141, vento 090 graus, 95 nós, livre pouso, piscina 0. Paralisado na 10, 6141.